Tatá 991 é o solo? Na escuta. Desconsidere. Tanto 3153, passa nível 140, chama agora Recife na frequência 133.95. Traffic Boeing, correct, Boeing 727 off the south. Okay, hold for the 727 American 980, then taxi to 11. American Line 980 after Boeing 727 off the south. Passing in front of you, clear the enter in apron 1, gate 11, via Juliet. Juliet, apron 1 for 11, American 980. Confirme para o sol? Papapá, November India, Vitor, número 2 para a Copa Guard. Total 9911, autorizado alinhar e decolar pista 10, corrigindo, inicialmente alinha e mantém, pista 10, total 999. Total 9991, autorizado decolagem pistão 10, vento variável com 3 nós. Na escuta do solo? Na escuta. 973 está autorizado nível 270, mantendo saída Pucca, transição Caju, decolagem com curva direita. Transição esquerda. Ativa nível 270, Pucca Caju, primeira curva esquerda, Rio 5973. 5973, cotejamento correto, chame quando pronto para puxar sinal. Trabalhando. Autorizado para estacionamento, reporte para táxi. Total 9911, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, bom trabalho. Controle, bom dia, total 9910, passando 1000 pés na MOMU. Bom dia, total 9911, no contato radar na decolagem, direto MOMU Vigilância. Direto MOMU Vigilância, total. De acordo com a nota do plano de voo, nível 400, decola pista 107, primeira curva direita, saída árvore, transição elétrica. Responde 5052, controle 120, decimal 8. Bom dia, Tan 366, assume identificação. Chegada BOF, desça para 4.000 pés com 190 no 3. Tan 366. Flamengo de aviso para acionamento táxi, chame torre, frequência 1 no noite, decimal 95, altímetro 10 no 3. Gente, o Xanã 625 a 3 milhas do marcador externo, completa final ILS. Chama a torre 118, decimal 95. Bom dia. Salvador, Xanã 625, bom dia, confirmando já embaixo travado. Ainda não. Reporte quando embaixo travado, ajuste 1013, Xanã 625. Bom dia, Azul 4298, acionando a identificação, chegada à mar e desce para 3.000 pés com 10 no 3, Azul 4298. Variável com 3 nós. No ponto de espera, chame torre, frequência 1 no 8, decimal 9, 5, altímetro 1 no 0 no 3. Azul 4234, após a passagem por aquecer da Bianca, ali mantém pistola zero. Xanã 6225 no solo 50, libera via Fox, solo no 21.9. Via Fox, libera Fox. Papapá, nome da Barão de Carro 1000, confirmando, irá manter o nome ao país, corredor chefe. 190, vento variável com 3 nós. Para Morro de São Paulo. 29 agora, acho que é o meu. Aguarde um minuto para costa. P225, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 01 no Pode Fechar. Alfa do 4234, decolar 252, controle 120, decimal 8, bom voo. 4208, do 4234, grato, bom dia. Motor de Salvador, bom dia, do 4234, decolado na Puca, cruza 1200 para o 330. Bom dia, Azul 4234, contato radar na decolagem, direto Puca, vigilância. Saída Puca, 4234, gente. Total 99 no Uno, é o controle, chama agora centro Recife, frequência 12545, bom voo. Recife agora, 12545, bom trabalho. Escola Pistão 17, curva direita, litoral sul. 3.0154, controle 120, decimal 8. Toque remetido será autorizado pelo controle. Número de carro meu, protegimento correto, reporte e correção. Confirme parte que se encontra. Pessoas a bordo no número de carro meu. Número de carro meu, paracionamento táxi, chame torre frequência 1 no noite, decimal 95, altímetro 10 no 3. Romeu 45, livre acionar, reporta táxi. 922, bom dia. Aciona a identificação dessa. Marigono 922. E assim mantenha 050, chegada Marigono 922. Passa a ETAP, desça 2000, livre LS, reporte estabilizado. Para 2000, liberado ILS, reportaremos estabilizados, 4298. Salvador, muito bom dia, 3179, tá? Então, 3179, confirmando para a COP. Aqui. Chamem 121, decimal 9. 3 zona 9. Solo, Salvador 3, 1, 7, 9, canto, cópia Guarulhos, informação Índia. 3, 1, 7, 9, autorizado Salvador para Guarulhos, via UPZULU 16, nível 340, decola pista 10, primeira curva à direita, saída da Euleda, após bridge, bridge intercepta UPZULU 16, após de acordo com rota do plano de voo. Responde 5060, controle 120, decimal 8. Leonardo Guarulhos, número 340, plano da 10, curva direita, Natal, Leda Pritch. Nós uniformes Zulu no meio e conforme o plano de voo. 060 transponder, 120 decimal 8, 3179. 3179, cotejamento correto, é após pronto para posicionamento. Chamada, obrigado. Então, 3179, por gentileza, o portão? Portão 8, 3179. Meu, reporta na Papá para ingresso. November Oscar Romeu, a intenção é prosseguir para cabeceira no 7 ou prossegue decolagem a partir da interseção Papá? Vão 45. 2545, receita, 142, 34. Variável com dois nós, o November Oscar Romeu. Passou 4298, interceptando o localizador da 1-0. Cliente, passando Duna, completa LS, chama Torre 118, decimal 95. Torre 118, 95, boa. Torre Salvador, muito bom dia, o Azul 4298, está a 3 milhas do externo. Azul 4298, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. 9, 8. Azul 4298, completa LS, 2 milhas do externo, chama turma em 118, decimal 95. 4298. Então, 3.600, desça para 2.000, altímetro milha, 13, livre da restrição em pelo autorizado LS, chame estabilizado. 2.000, 13, livre da restrição em pelo e chama estabilizado LS, para 3.63, certo? Gente, November Oscar Romeu, vento variável com 2 nós. Azul 4298, passou o externo, trem baixado e travado. Gente, azul 4298 aguardando este livre, caso observe um Augusta decolando a partir da segunda metade da pista auxiliar. Aguardando apenas a autorização de pouso. 98. Azul 4298, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Ok, trem baixado, travado, liberado, pouso, 4298 da Azul. November Erótica Romeo, decolado ao 01, controle 120.8, bom voo. 1208, graças, até a volta November Erótica Romeo. Controle, bom dia, helicóptero, papá, November Erótica Romeo. November Erótica Romeo, sendo decolagem, visual, corredor axé, reporte para outra barra, November Erótica Romeo. Vai fazer um toque arremetida em Serra Delta Juliette Hotel, ele está o Odebrecht. Ok, preencheu tal requisição no seu plano de voo? Afirmativo. Aguarde. Que Juliette Romeo, prossiga. Vai comprar na ADR. Gente, Mike, Juliette e Romeu. Romeu 44 está com 3, Jovem. 3304. Sem identificação, desça para 4000. Chegada bom, altimetro 10. 1-3 Azul 4298 no solo 02, liberando via Fox, solo 121.9. Via Fox, 109, obrigado. Sanar 6325, bom dia, confirmando para cópia. Complete a aproximação final. Chama a torre 118-95, 3663. 18-95, 3663, bom dia. Bom dia. Alfa Juliet, Stargate 3-4298. Gol 922, é o controle reautorizado 2000, livre ILS, reporte estabilizado no localizador. Gol 922. Autorizado, descendo 2000 pés, ILS é free, vai reportar o localizador. Gol 922. Controle November Officer Romeu, final da Serra de Alto Direito Hotel, de ponto B10 autorizado. A aeronave que chamou, estamos ainda verificando seu plano de voo para verificação da sua requisição. Foi uma notificação, só para... Gente, notificação é um plano de voo simplificado aqui, aguarde. Para táxi, chame torre frequência 1-9-9-5. Controle Oceana 6312. 4080, pode prosseguir na descida. É, 312, controle, desce, mantém 3000 pés, altímetro 10013, o Oceaner 6312. 3000 pés, 1013, o 6312. Escolha autoriza a vender a São Romeu Pouso de Radar Família Total. O... Aeronave que chamou o controle, afirmo numa troca a reportar. Viva com 90 a São Romeu, controle. Autoriza pouso de Radar Família Total de ponto de breve. O controle ratifica, não temos seu plano de voo, portanto, não há prazo para reportar. November, Oscar Romeu. São 3663, no solo 07, liberando via ECO, solo 121, decimal 9. 219. Solo, TAN 3663. 3663, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 3663. Controle Gol 922, estabilizado no localizador. Gente, 2 milhas do marcador externo, livre final LS, torre 118.95. 18.95, Gol 922, obrigado. Torre Salvador, Gol 922. Gol 922, confirmando já embaixo travado. Afirmativo. Sente avistado, livre pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós, gol no 922. Livre pouso, pistão no zero, gol no 922. Vir 663, autorizado ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 08. Juliette para o 08, tá 3663. 3663, considere, irá aguardar o seu gate ser liberado. Informa que há uma aeronave estacionada que está iniciando correção, finalizando o push. Está ciente, vai aguardar na Alfa, tá? 3663. Solo 3669, campo de ataque. 1-1-0 a bordo, 4 horas, 3-1. 3179, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia Alfa. Do ponto de espera, chame torre, frequência 1-1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-3. Confirme a autonomia e alternativa. Confia, 4 horas com galeão. Vai via pátio de alta, ponto de espera 2-9-5. Remédio de aviso ciente, mantém a posição aguardando, aeronave na curta final do 1-0 para pouso, ok? É o passareiro 2223. 32223. Sente da informação direta? Afirmativo, sente da Juliette, que nós estamos esperando aqui a definição da companhia, tendo em vista que Vitória da Conquista está fechada. E só para nos informar, a empresa mandou o DLA aí para vocês, por favor? Mais um minuto, queremos verificar. E o 5973, 4 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Salvador para o táxi. E o 5973, autorizado táxi até a entrada no pátio principal, após a passagem do Airbus 321 no DATAM, irá prosseguir até o ponto de espera, no meio chamará a torre, frequência 1 no noite, decimal 95, altímetro 1-0-3. Aqui, saiu o táxi até a entrada do pátio, dando passagem ao 321 à nossa esquerda. No ar, está livre, prosseguir atrás do tráfego, na 1093, ponto de espera 1895, Rio 5973.